只sonhar. Mil ilusões nascendo a cada uma esperar. Uma noite a sua estrela brilhar. Viva a noite, a noite dos apaixonados. Viva a noite, viva a noite dos namorados. Esperando a sua noite feliz. Viva a noite dos apaixonados.